A coxa da pista tá molhada, senhor? 5-1, né? Não, não tá molhada. Ok, obrigado. P225, sono, 828, livra direita, táxi Alfa Juliette, portão 02. Livão, à direita, Alfa Juliette, 02, deixa eu ver. Tomador de... Tomador Boa, Gona 759, Centro da Fox. Gona 759, essa notificação dessa via chegada a Bonf para 4.000 pés, o seu altímetro 10-15. Via Bonf 4.015, Gona 759. Poderia voar, pelo? Obrigado. Graças a Deus. Bruno 759, desse mantenha 2 mil pés e ajuste a última trono 0951, autorizado a eletra de sua pista no 0 em forma estabilizada. Formando a estrutura de spray na 10, voo 959. Salvador, Xané 6225. 6225, Salvador. Ok, senhor, por gentileza, nossa atualização Brasília. Xané 6225, autorizado Brasília, VP Zulu 17, nível 380, saída Boa 1, transição elétrica. Primeira curva direita, transponder 5211. Autorizado 380 na Arboa Elefa, na Absolo 17, decola a primeira curva direita, transponde 5211, aguardando o controle. Controle Salvador 2078, para o Puxo, chama 6225. Positivo, 208, chamará para o Puxo, chama 6221. Começa o 6225. Salvador, dia, agora 759, final do X-Ray da 10. 759, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento calmo. Vive pouso na 10, agora 759. Confirmado, essa pista opera até o final, até o limite da extensão? Afirmo. Graças. 759, solo 04. Livra direito, táxi Alfa Juliette, portão 03. Nesse trecho exato, nós estamos uns 200 metros atrás. Está muito ruim. Agora se encontra após a época antes da Fox, é isso? Exato. Que aí, grato, informação, agora 759. Firmina, você escuta, senhor? Bom, 759? Sim. Tá. Poderia informar a posição, senhor? Posição 03. 03, graças. Bom dia, Gol 963, cliente da Gol, na posição número 9, autorização pra, para o Rio de Janeiro, aeroporto de Leão. Gol 963, autorizado Brasília, via Pesulo 4, Cujão. Gol 963, autorizado Galeão, via Pesulo 44, Porto Seguro, Upper 9857, Moço. Nível 360, saída Sanvo 1, transição Dóquilo, primeira curva direita. Transponda 5216. Afirmativo 360 autorizado para o Rio de Janeiro, aeroporto de Galeão. Santo Zulu 44, seguro, 9857, Moussou. Sango 1, transição Dóquilo. Com curva direita, transponda 5216, Gol 963. 963, correto, porta do posto. Porta Lima. Para pushback acionamento, Xanamea 225 na 02. Xanamea 225, autorizado push, portaria. Autorizado push, portaria ataque 625. Azul, Alfa de Selima. Azul, Alfa de Selima, solo. Muito bom dia, Alfa de Selima, solicitando autorização de rebanque do Bate 3 para o Bate 1, posição 01. Alfa de Selima, reporta na saída do Bate 3 para ingressar no Bate 1. Voltará para ingressar na parte principal, Alfa de Selima. Para o táxi nacional 6285, 107 a bordo, 3 horas, Goiânia. 25, autorizado táxi via Índio, reporta ponte de perdão no 0 pronto, Quiringão no 05. Índio, reportará ponte de perdão no 0 pronto, 6285. Muito bom dia, Ruxa, né? 6225, espera dar no 0 pronto. Número 25, bom dia. Autorizado, linha decolar 225, decolado 220, controle salvador 20.8. 20.8, 62. Controle salvador, bom dia, Oceana 6225, passa 1500. Oceana 6225, contato decolagem, subiu mais do nível 380 via saída Arbor 1. 380 via saída Arbor 1, 6225. 625, voe, eleva. Eleva